estacionamento ave 6700 no 4. Taxi 6700. Separar. Web 6749, agora para pushback acionamento na 6200. Para o táxi 6749. Autorizado, então reporta para o táxi 6749. No ponto de espera pronto, 6700. Forma pronto. Web 6700, ponte para 10, pronto. Vento 190 graus, 10 mais 6700. Ali decola 6700. Zero, decolada 06, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, obrigado. Muito bom dia, Web 6700, cruzando no meu país. Bom dia, Web 6700, contato radar. Submantenha 340, saída da EL. 340 da EL. Com 76 a bordo, 3 horas e 46, alternando com fins para o táxi. Táxi autorizado, informe alinhado e pronto, cabeceira no 06749. Informará então alinhado e pronto, 6749. Livre decolagem, 190 graus, 089. Livre decolagem, 6749. Salvador, Web 6700, autorizaria da presente flash? Negativo, aí já fica na área do centro. O Web 6700 mantém a tela. Mantém. Zona 1, controle 19-8, bom voo, 6749. Controle Salvador, muito bom dia, WebJet 6749, decola. Bom dia, Web 6749, contato radar, submantenha 340, saída da EL. Positivo. Recensão 3-4-0 da EL. Se que possível, pode ver uma dieta da EL, senhor? Obrigado. Web 6700, chame Recife, frequência 1288, alterno 3325, bom dia. 1288 no 3325, bom dia, senhor. Web 6749, chame Recife, frequência 1228, alterno 3325, bom dia. 288, 3325, bom dia. Salvador, bom dia, é o Azul, apanhante Charlie. Apanhante Charlie, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o gate número 1, no pátio 1. Autorizado, apanhante Charlie, informe e término. Autorizado, Fiat. Papa Tango, Oscar Golf Tango.